sem ti não vivo. Que eu sou isto, eu sou aquilo. Eu sou isto, eu sou aquilo, faço tudo acontecer. Sou o ser supremo, ilumino quando apareço. Não há preço, tem fé em mim, não falta nada. Se eu tiver presente, tens casa empregada, tens carro e namorada, tens conta recheada, fatura de telefone, luz, gás e água paga. Passo livre na saúde, nos serviços. Quando vem o meu brilho, todos ficam submissos. Inimigos do passado querem ser teus amigos. Problemas antigos são resolvidos. Estás comigo, estás com Deus, confia. Podes encher bem os olhos e a barriga. Dizem que eu não dou tudo, que só ajudo. Mas como ajudas muita gente, mente muito. Pensa no assunto, pois a escolha é tua. Se eu te abandono, vais acabar na rua. Ganância, cobiça, inveja, injustiça. Bolsos vazios, carteira lisa, sem visa. Terra à vista, garrafa deu à costa. Confiança reposta, entre a sala e sem resposta. Ganância, cobiça, inveja, injustiça. Bolsos vazios, carteira lisa, sem visa. Terra à vista, garrafa deu à costa. Confiança reposta, entre a sala e sem resposta. Quem sou eu? Diz no espelho meu. Qual a face da medalha para quem sempre no meio se meteu? Eu acho que sou ateu, mas as massas veneram como Deus seu. E alvorou-se e apogeu para quem por mim se ergueu. Eu sou a face, a riqueza ou desenlace, o cinismo e do contraste, a inveja que abraçaste, tomaste e fazes parte, cumplices em sanidade. Eu sou o teu voto em cada guerra que se abre, a chave da felicidade ou morte para quem com a vida acabe. O principal motivo de familiares conflitos em sentido interrompido, que ainda permanece vivo na roleta iludido. Eu sou a obsessão a seguir da multidão, de mão em mão, infinita circulação. Negócios escuros, brancamentos sujos, mil usos de políticos a recusos. Ganância, cobiça, inveja, injustiça. Bolsos vazios, carteira lisa, sem visa. Terra à vista, garrafa deu à costa. Confiança reposta, entre a sala e sem resposta. Ganância, cobiça, inveja, injustiça. Bolsos vazios, carteira lisa, sem visa. Terra à vista, garrafa deu à costa. Confiança reposta, entre a sala e sem resposta.